Pumpkin. Eu indoquei, eu dei um tiro, quero ver cair. Eu indoquei, soltei a flecha, quero ver sonhar. Flecha, quero ver sonhar. Eu ainda quero.